Olá pessoal de Jacobina, de Irecê e a todos que nos acompanham todos os dias pela Experiência de Deus e outras programações locais. É um prazer poder estar me dirigindo a vocês e desejo que todos os lares sejam abençoados e santificados. É um grande prazer estar aqui com o Sidney. Minha saudação a todos. Que Deus os abençoe nas santas chagas de Jesus. Evangelizar é preciso.